Qual é o procedimento correto para puxa e afinamento? Solo Salvador, o Mike Bravo Gol, informando o término de reboque no gate número 4. Gente, bom dia. Prato, bom dia. Tá, o Lázaro tá 3,5,7. Centro Sul, 10 milhas do máximo. Sim, Charlie 5003, após o desvio, voe e leda. Pode agir, leda, graças. Seguro? Uno Lima 39, bom dia, corpo seguro, nível 360 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida da EL, leda B10, após B10 DCC. 5464 transponder, controle 120.8. Confere o transponder, repete o transponder, por favor. 5464. Autorizado, 360 para Porto Seguro, decolo da 1-0, da Eleza B10. Após B10, direto seguro. Transporte 5464, controle 208, gol 1649, chamar acionamento. Acionamento, atrasado, protegimento, está correto, repassando para lá. Voltará. Golfe Piloto, bom dia. Tem um plano do senhor para 0930, mesmo já estabelecido? Se você tinha feito alguma DLA? 0930. Contato radar, sul para o nível 360, direto elefa. 360, elefa. 5583. Manda o PNB. De vida. 5003. Bono 755 tem informa 1.000 pés de teto, 4.000 de visibilidade, chuva leve. Obrigado. Sim, mas já está retornando, senhor. A gente começou, achou que não ia continuar, mas ainda está retornando. Pode levar, ok? Entendi. Tô Salvador, vou no 759, sala de estupro, estacionamento, portão 8. Do 5003, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-3395, recife agora, o 5003. Por gentileza, que entre em contato com a empresa e com a Sala IES. O show do senhor é para a 0930, informado pela Sala IES que ele foi ligar mais cedo para lá confirmando o horário do plano. Solo Salvador, com o 164 Mato, no gate 7, para Porto Velho, estacionamento. Solo 649 aguarde, número 2, sim. Do solo. O senhor está me dando onde está o puxa aeronave na setor sul, já terminou, peço que aguarde e mantenha nova autorização. Desconsidere a autorização dada. Estou aguardando nova autorização. No Índia, quando lá torre 118, decimal 195, ajuste de altímetro no 019. 019, autorizado o táxi, 41 no Índia, 40.0, pronto, 295, 479. Polo 649, após a passagem do tráfego da companhia Caldo, autorizado o puxo no 07, chame táxi. Pode passar o tráfego da companhia, autorizado por tivesse polo 649. Azul 2704, após a passagem do Boeing da Voa Caldo, autorizado no 03, chame táxi. Após a passagem do Boeing 2704, emite a busca. Então 3597, chama Centro Recife em 128.8, alterna 126.0. Salvador, Mantiga no 759, Mantiga, pronto. 759, autorizado a linha em decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, 1 no 0 mais. Autorizado a linha em decolar, pistão no 0, 759. Para 2.000 pés, ajuste 1 no 0, 1 no 9, livre ILS-8, pistão no 0, reporte estabilizado. Em 2000, corrente 9, ILS-8, informar, 75. Garota, com 95 de COB, 03011, de autonomia, alterna 1649. 1649, está passando o COB, por gentileza? 95 de COB. Livre vai ser até o ponto de espera, segue a retaguarda de Breda Azul, quando lá torre 118.95, ajuste altímetro no 019. Ajuste 1019, autorizado na atmosfera da 10, seguido a aeronave da Gol 1649. Segue o Embraer da Azul. Sente o Embraer da Azul. Para o táxi Azul 2704, POB 119, autonomia 3 horas, alternado Fortaleza. Confirme sua autonomia? Autonomia de 3 horas. Visitantes até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 118.95, ajuste altímetro no 019. 1019 até o ponto de espera do 2704. Nível 360, direto em Leda. 360, pro de Leda, bola 0759. Escolhe o 755, pode aprovar a Duna? Foi Duna, pode estabilizar. Ok, na colisão. Torre Salvador, 2704, azul, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, Torre Salvador com ONU 649 no ponto de espera da ONU 0, pronto. ONU 649, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Autorizado a alinhar e manter ONU 0, bom, ONU 649. O 755 tem a formação em cima de Duna, vai voar na proa 155, ok? Para o localizador. 7755, reporte estabilizado. Vamos lá. 308, obrigado, boa tarde. Olha o seu da PUCA. Azul 2704, contato radar na decolagem, subomoro nível 350, após 2000 pés, direto Jamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar. Sim, subiu para 350, após 2000, voa Jamo, 2704. Volo 759, efetua horário de desvio para mais 4 mil. Correto. Efetuando desvio. Excelente, você está na prova de leda. Sim. Beleza, morte, não? Mais coordenação. Agora, tá mantendo a prova de leda. ONU 649, autorizado decolagem pistão no 0, vento ONU 30 graus, ONU 39. Autorizado decolagem da ONU 0, voo ONU 649. Estabilizado, 755. 755, complete a aproximação, chame 2-1-1-8-95. 1895, obrigado. Bom, no 759 foi Mótima. Mótima, grato, 759 agora. Salvador, bom dia. É o Gol 755 passando o externo, INSS Rate. Gol 755, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, reporte visual com o campo. Registro o time, Bruno 0, Gol 9. 19, calma, né? Bono 649, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, após 2000 pés, direto Leda. 2000, direto Leda, voo 649, só para 360, obrigado. É o TAM 3830, centro da Juliette, cópia Recife. 3830, bom dia, Kilo, informação em curso, 330.4. Só pronto, 3830. Só 3830, autorizado, Salvador Recife, nível de voo 330, decola da pistola 0, curva à esquerda. Saída Pucajamo, Aru, minha rota do plano de voo. Transponder 5501, controle Salvador, opera 120-8. 330, curva esquerda após na Tuca, Jamo Aracaju, 5501, o transponde, o controle 1208, até 3830. Só 3230, com o testamento correto, na posição 02, chame pronto. Chamará. Capatão Golf Kilo, você confirme a radioidade de saída? Um segundo, contra a guarda. Solas 47, libere próxima interseção à direita, chame Sola 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, vai livrar na boca. Golf Kilo Oscar, na escuta? Confirme o bate que se encontra em forma, decolada pistão no zero. Autorizado Salvador para Serra, Novembro Tango Sierra, decolada pista 1-0, curva esquerda, saída Lotar e a rota do plano de voo. Transponder 5404, controle Salvador, Perino 20, decimal 8, nível de voo 090. O Papatão Golf Kilo Oscar 5404 transponder, chame pronto para acionamento e táxi. Chame táxi, o Papatão Golf Kilo Oscar. Alô, Salvador, bom dia, Gol 1755, livrou na Fox, na sua escuta. Gol 1755, Alfa Juliette, portão 02. Alfa, Juli, portão 02, Gol 1755. Azul 2704, cruzando 150, ascensão 350, poderia voar a casa da presença? Azul 2704, passa nível 150, chame Centro Recife em 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45, coordenando pro de Aracaju Comércio. Ok, 2064, 2085, 2545. Muito obrigado, Valdir, bom dia. Bom dia, igualmente. Bolo 649, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 95. 251, 3395, obrigado, bom dia. Yeah. Salvador na escuta do Papa Romeu, Mike Bravo Fox. Papa Romeu, Mike Bravo Fox, trote pra siga. Bom dia, Papa Romeu, Mike Bravo Fox, solicitando autorização de reboque da posição pátio 3, número 2 Romeu, para o pátio principal, gate número 1. Quando tem ingresso no pátio principal, Papa Romeu, Mike Bravo, Foxtrot. Sim, espera aí. Manda a posição para o voo no 7552. Para a posição 10. A senhora tinha falado posição 2. Eu estou retornando então. Sim, a posição é 1 a 0. Gente, foi entendido 2 ao invés de 10, o voo no 7552. Eu poderia dar uma instrução aqui para melhor o retorno? O senhor tem condições de fazer um 180? Tem aqui na, através da posição 2, tem 2 não, da posição 3 tem condição, vou no 755. Tem livre acesso até a Taxi Wind se solicitar. Gente, obrigado, desculpa o engano aí, vou no 755. Sim, né? Voo 2199, controle Salvador, bom dia, voo Ituna, 2 mil pés, ajuste 1019, informo perto de 1000 pés com 4 mil de visibilidade, chuva leve sobre o campo. Ituna 2000, sem transposições, descendo para 2000 pés. Tango Golf Kilo Oscar, altímetro 0099, autorizado táxi Papá, via pista 17, Lima, na Lima, chame novamente. segue no caminho, doutor 3830. Então, 3830 autorizado, puxe no 02, chame táxi. Deixa eu falar, táxi no 3830. Solo Salvador, Mike Bravo Golf, solicitando autorização para adentrar o pátio principal e prosseguir até o gate número 1. Negativo, mantenha a posição, Papa Romeo, Mike Bravo Foxtrot. Bem, mantendo a posição. Salvador, bom dia, Azul 4039, autorização Campinas, tem essa informação aqui. Azul 4039, bom dia, Lima, informação em curso, aguarde cópia. Azul 4039, pronto, cópia. Pronto, 4039. Autorizado, Salvador, Campinas, nível de voo 340. Decola da pistola 0, curva direita, saída da EOLE da Bótiva, via peso Luna 0, Tubave, peso Luna 6, BHZ, DCT, X-Ray, Oscar, Mike, Oscar, Delta, conforme a rota do plano de voo. Acione o transponder 5505, controle Salvador, Pério 20.8. Autorizado Campinas, nível 340, decola da 10, curva direita, saída da EL, Lida, Mótiva, intercepta para o Zulu 10, para o Baza, para o Zulu 16, BHZ, X-Ray Oscar, Mike Oscar Delta, prossegue na rota. Transponda 5505, Salvador 10, 8, Azul 4039. Azul 4039, cotejamento correto na posição 09, chame pronto. Vai chamar. Senhora identificação, desça para 4.000 pés, ajuste em Salvador 1.09, chegada bom. Eu informa, teto de 1.000 pés, visibilidade 4.000 metros, chuva leve sobre o campo. São gente então, descendo para 4.000 pés. Fox, autorizado ingresso na parte principal, contorne o mesmo. Seguirá a retaguarda do Airbus da TAM. Quando no ponto de espera, a torre 118 decimal 95, ajuste altímetro 909. Táxi até o ponto de espera. Para o táxi 73230, BB 275, alternando Fortaleza, 3 horas de autonomia, 73230. Sim, táxi até o ponto de espera, via Índia, condular torre 118 decimal 95, ajuste altímetro 1909. 19, limite táxi 4895, 73130. Agora é o Gol 9875, bom dia. Gol 9875, bom dia. Informação Lima, informação em curso atualizada agora ao 1048.com. Ok, paciente da Lima, posição 10 para cópia Recife 410. Gol 9875, autorizado Salvador para Recife, nível de voo 410. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aru e a rota do plano de voo. No transponder 5511, controle Salvador Perino 20, décima 8. Ok, o 9875 da Gol para Recife, aprovado nível 410, rota conforme, decola 10, Puca, Jamo, Aru, 5511, transponder, controle Perino 20, décima 8, o 9875. O 9875, atendimento correto, estamos prontos na portão 10. Chamará, muito grato. Azul 4039, postimento de acionamento, portão 9. Azul 4039, na posição 09, autorizado, chame táxi. Autorizado, vai chamar. Romeu, Mike, Bravo, Foxtrot, autorizado ingresso no pátio principal, reporte quando termina no gate 01 do pátio 1. Gente, espera aí. Autorizado a alarme manter pistão no zero. Após a colagem, vai alarme manter o outro. Controle, 3830 decolou. 3830, contato radar na decolagem, sua para o nível 330, direto Jamo. Direto Jamo, sobe 330, tá? 3830. Para o táxi azul 4039, sobre 103, alterna São José do Rio Preto com 4 horas e 30 de autonomia. Confirma a alternativa? São José do Rio Preto. Gente, livre táxi até o ponto Serra, parte 1 no Índia, modular torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 019, observando o traço da TAM, que ia ser arqueado no 02, está sendo rebocado. Está ingressando já no pátio principal. Gente, livre táxi até o ponto de espera, centro de rodão, colega da TAM. Fizeram uma olhada aí, escorregando de jeito. Rico, 1019, centro de suspense, fora uma nave, um abraço. Lógica, decolada 08, controle 120, decimal 8. 208, Golf Kilo. Patão Golf Quilógica, contato radar, sul para o nível 090, direto lotar, quando possível estimado para bolsa. Ok, direto lotar, um minutinho aproximado. Bom, 2199, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 00 graus, 3 nós. Ele não é zero, voo 2-9. Confirme quem chamou o Estado Salvador? Papá Romeu, Mike Serra Golf, informação Lima. Papá Romeu, Mike Serra Golf, Mike, informação em curso. Confirme o passe, pista que decola. Avangarda, passa, decola da 17. O Salvador agora está na Lima agora. Gente, acabou de modificar, peço que avalie a informação Mike e aguarde cópia. Salvador, mais um bom dia, azul 4039, ponte 0104. Estabilizado. 02000, portaremos estabilizado. 3304. Zona 300. 1300, grato. Segundo, qual que estão verificando aqui com o seu Recife, o nível solicitado? Zona Bravo. O Mike Bravo, o Fox, informando o término de reboque no gate número 1. Gente, o Papa Romeu Mike Bravo, Fox Trot, término do reboque, campo visual. Trato, Mojê. Olá, Mo. 2199, liberando o escuta, bom dia. 2199, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para o 06. Azul 4000. 3039, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 080 graus, 2 nós. Pelo decolagem, 4, 039. Passa nível 140, chama o centro Recife em 1.26.85, alterna 1.25.45, bom voo. 2.85.2545, bom dia, 3.230. Nível 340, direto Ledo. Ok, 34, Ledo, obrigado. Nota do plano de voo. Transponder 5471, centro de Salvador, opera em 120.8. Autorizado, Fernando, até aqui no foco, mais ferrador, pegando a 17 por 86, a partir da árvore, após, direto conforme o plano. 5479, transforma 208 ao controle, mais treinador. Está com 3 no PLB, 5 horas, alternando o resultado da conquista. Papai, meu Mike Serra Golf, no nível de voo 080, chame agora a torre. Pressionamento, parte de decolagem, ajuste ao altímetro no 08. Agora a torre, com 18, Mike Serra Golf. Falou, bom dia, o gol 1095, está sem reclamação Lima, autorização Golf. Gol 1095, guarde cópia. Guarda. Agora um bom dia, tá 3304, uma milha e meia para Simbra. Torre, o mais cargou para estar na meta, tá? Só 3304, continua a aproximação, reporte de bloco em campo, altímetro no 019. Reportaremos. Torre, o mais cargou para estar na meta, tá? Mais cargou, autorizado a estar na meta, chama para o táxi. Autorizado Salvador para Confins, nível de voo 360. Decola da pistão 0, curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, via Pesulo 21 conforme a rota do plano de voo. Transponder 5597 no transponder, controle 120, décima 8. Autorizado 360, decola na 0, curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Após a Pesulo 21, conforme o plano. 5597, no transporte de controle 1201, Gono 095. Gono 095, testamento correto, na posição 05, chame pronto. Vai chamar, 095. Autorizado o ingresso ao porte aéreo pronto, pistão no 7. Vai, reporta ameaça pro lado. 4-3, só Mike Serra Golf. Meu Mike Serra Golf, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento no 3, 0 graus, 9 nós. Salvador, bom dia, Salenia 3, 1-2, informação Lima, cruzando 1 na Vigar. Salenia 3, 1-2, bom dia, controle de Salvador, sem identificação, desça para o nível, correção desça para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-9, voando Duna. Pelo informa, 1000 pés de teto com 6000 de visibilidade sem chuva. Segurança está 2000 pés, voando Duna, Sanaxa 312. 0, puxa Sanaxa, me táxi. Direcionamento na posição 1-0, vai apontar para o táxi voo 9875. Nome é o Mike Serra Golf, decolado azul 9, controle 120, decimal 8. 208, grato. Salvador, Papa Romeu, Mike Serra Golf, decolado nosso, escutar. Papa Romeu, Mike Serra Golf, contato radar, estamos para o nível 080, direto elétrico. Então, direto Mucugê, informe a radial e distância de Mucugê, se possível. Radial 290, distância 183 milhas, autorizado, luz da restrição 3000. Afirmativo, suba para o 080, livre da restrição, voando direto. Muito obrigado. Controle Golf Kilo 11, solicito nível de voo 1-1-0. Submeter 1-1-0, Golf Kilo 11. Gente, vai atender o 1-1-0. Chame Centro Recife em 125-1, APM 33-1-9-5, bom voo. 2-5-1-3, quando possível estimar para o pouso? 1-2-2-8, o Mike Serra Golf. 1-2-2-2, grato. Patango Vitor Kilo Delta, bom dia, informação Mike confere, confirme parte, pista que decola. Patango Vitor Kilo Delta, autorizado Salvador para Sierra, November, Juliette Delta, decola da 17, curva à esquerda, saída Momo, após DCT, conforme rota do plano de voo. Transponder. 0121, controle Salvador, opera em 120, decimal 80. Despacho, voo no 9875, 5 a bordo, 3:56, alterna João Pessoa. Convido aquilo dela com vocês. Batango Vitor Kilo Delta, cotejamento correto, confirme seu vento. Teste, confirme com a torre, acionamento, taxa de colagem com a mesma em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste de altímetro 1-0-9. 9875, copia o táxi. Para o táxi, voo 9875, 5 a bordo, 3 horas e 50, alterna João Pessoa. 3 horas e 50, João Pessoa, com 5 no POB, táxi até o ponto espera. Depatio 1, Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 019. Via Pátio Índia, ponto espera 118.95, voo 1019, voo Vai pedir o 110 para ter mudança de regra da presente, já em condições visuais, só no tipo nível 115, passando Golf Quilógico. Gente, Golf Quilógico, plano cancelado aos 1